o seguinte: primeiro, você tem que ser. Não pode ser tão específico falar só do problema. Você vai dizer para ele: olha, fulano, você deu aquela palestra, foi tão legal, por isso, por aquilo. Mas naquele ponto que você comentou, será que não era melhor você falar assim, assado? Não ficou muito claro para nós? Então, não seja como aquele crítico do Divaldo, que só vê o defeito, né? Veja também as qualidades. Segundo, seja oportuno. Diga para a pessoa no momento que ela está receptiva, que ela está calma, que ela está tranquila. Terceiro, seja direto. Fale para ela. Porque se você não fala diretamente para ela, o que é que vai acontecer? Ela vai saber através dos outros. E como é que a informação vai chegar lá? Distorcida. Porque quem conta um conto, sempre aumenta um ponto. Vai chegar lá muito pior. E ela vai ficar magoada com a gente. Então seja direto. E faça com amor. Verifique por que você está falando aquilo para ela. É por amor que você está falando? É para o bem dela e para o bem da casa espírita que você está falando? Ou é orgulho, ou é inveja, ou é vaidade intelectual? Então a gente vê que quando a gente faz com amor, a gente vai fazendo com mais facilidade. E dando um desconto. Porque a segunda letra do BIP é indulgência para com as imperfeições alheias. Dá um desconto, pessoal. As mulheres não adoram ir para o shopping e não adoram ganhar descontos? Pois a gente também tem que dar descontos uns para os outros, porque nós precisamos de descontos. Perdoai para que Deus os perdoe. Né? A misericórdia, essa compaixão. Está no Evangelho de Mateus, uma das poucas passagens que eu vi repetida pelo mesmo evangelista. Eu fico imaginando Jesus diante da multidão, os apóstolos querendo apontar os erros, e ele levanta as mãos e diz: misericórdia quero, e não sacrifício. Misericórdia quero, e não sacrifício. Duas vezes o Cristo fala. A gente tem essa misericórdia, essa compaixão. E o terceiro, o P, do BIP, perdão incondicional das ofensas. Sem condições. Perdoar. Então a gente tem essas dificuldades. A gente pode até se perguntar, e Frederico Menezes, palestrante de Pernambuco, comenta. Ele pergunta: por que que os espíritos superiores nos suportam? Como é que os espíritos nobres aguentam as nossas imperfeições? Nós com tanto orgulho, com tanto egoísmo, com tanta vaidade. Como é que eles nos suportam? E ele diz: é porque entre eles e nós não há ressonância, não há projeção. Eles não têm mais aquele defeito que a gente tem. Por isso eles não se incomodam com aquilo. Mas quando a gente vê um trabalhador que tem um defeito que a gente ainda tem, ou tem dificuldade de lidar, está superando ainda, a gente fica extremamente incomodado. Eita, Nazareno, eu não gosto do fulano. Pois ele vai ser o seu mestre. Ele tem muito a lhe ensinar. Ele está funcionando como espelho, onde você está enxergando suas próprias dificuldades. A projeção da psicologia. Então veja que a gente tem muito para aprender com as pessoas. Ou então também a diversidade de pensamentos, a falta de afinidade de pensamentos, a gente vai ter essa dificuldade. Mas a pessoa que pensa diferente tem muito mais a nos ensinar do que quem pensa igual. Vamos mostrar outro ponto de vista, outra face da verdade. Então a gente aprende muito com as diferenças. E graças à diferença, o movimento espírita cresce. Como assim, Nazareno? Eu já vi, meus amigos, muitas vezes, nessa grande casa que eu frequentava em Fortaleza, já nasceram, a partir dela, 26 casas espíritas diferentes. Junta-se um grupinho, não concorda com isso ou com aquilo, sai e monta uma casa espírita. Outro sai e monta outra casa espírita. E às vezes a nossa casa espírita se divide. Aqui nos Estados Unidos eu vi dois casos. Eu digo: pessoal, não fiquem tão preocupados, não. É o único jeito que os espíritos têm de fazer a casa espírita crescer. Porque se esperar que a gente inaugure, funde uma casa espírita, ninguém faz. Então os espíritos deixam a gente brigar, nos diz esse amigo espiritual. Porque, infelizmente, são os trabalhadores que eles podem contar, somos nós, não somos perfeitos. Deixam a gente brigar porque sabe que daquele mal nascerá.